tarde, amanhece o dia, esfria, deixa à vontade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares, onde rola putaria com criminalidade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares, onde as piranha desce na piroca com maldade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares. Sejam bem-vindos ao baile do Antares. Sejam bem-vindos, bem-vindos ao baile do Antares. Equipe Os Polêmicos da Kenner, a equipe mais conceituada da região norte. Aonde amanhece o dia, esfria, deixa a vontade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares, onde rola putaria com criminalidade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares, onde as piranhas descem na piroca com maldade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares. Santinha vai pro Antares porque a putaria rola lá. Tem tudo que elas querem, entorpecente e piroca safada. Bandida, fala que nem vai dançar, fume se acabar na pampa safada. Bandida, fala que nem vai dançar, bebe se acabar na pampa. Amanhece o dia, esfria, deixa à vontade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares, onde rola putaria com criminalidade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares, onde as piranha desce na piroca com maldade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares. Sejam bem-vindos ao baile do Antares. Sejam bem-vindos ao baile do Antares. Aonde amanhece o dia, esfria, deixa à vontade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares, onde rola putaria com criminalidade. Sejam bem-vindos ao baile do Antares, onde as piranhas descem na piroca com maldade. Sejam